Bate na palma, faz o moleque feliz. Te vi na galera, fiquei na espera. E aí foi só você me olhar pra eu me apaixonar. Tô apaixonado, maluco, vibrado. Preciso de um beijo seu, preciso sentir seu calor. Eu não serei o mesmo sem o teu amor. Te vi na galera, fiquei na espera. E aí foi só você me olhar, eu me apaixonar. Tô apaixonado, maluco, vidrado. Preciso de um beijo seu, preciso sentir seu calor. Eu não serei o mesmo sem o teu amor. Me faz feliz, me leva com você. Me dá, me diz que eu sou seu bem querer. Que o mundo vai nascer pra nós. Me faz feliz, me leva com você. Me dá, me diz que eu sou seu bem querer. Só você me olhar pra eu me apaixonar. Tô apaixonado, maluco, vidrado. Preciso de um beijo seu, preciso sentir seu calor. Eu não serei o mesmo sem o teu amor.